Os Ministérios Públicos de Minas Gerais, Bahia, Rondônia e São Paulo, em ação conjunta, apreenderam mais de 30 peças arqueológicas que estavam sendo expostas à venda pela internet. Para realizar o trabalho de busca e apreensão dos objetos, foi desencadeada a Operação Pedra de Raio, que teve início logo após recebimento de denúncia pela Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, em abril deste ano. As peças arqueológicas, machados, pontas de lança, batedores e socadores, estavam sendo expostas no site Mercado Livre. Os responsáveis poderão responder por crime de receptação qualificada por terem se apropriado indevidamente de bens integrantes do patrimônio público e os colocado à venda pela internet. A pena prevista para o crime é de 3 a 8 anos de reclusão e multa. Uma lei federal veda a comercialização de tais objetos. A investigação concluiu que as peças arqueológicas estavam nos municípios de Monte Belo, em Minas Gerais, Suzano, em São Paulo, Alvorada do Oeste, em Rondônia, e Casa Nova, na Bahia. Os objetos apreendidos em Minas, 3 machados e 2 possíveis batedores, foram encaminhados pelo Ministério Público à Superintendência do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para fins de perícia. A operação recebeu o nome de Pedra de Raio porque objetos arqueológicos lícitos são popularmente conhecidos dessa maneira por lavradores que encontram por acaso tais peças. Existe uma lenda antiga segundo a qual essas pedras atrairiam descargas atmosféricas. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.